Juliana, chamou sala. Azul, Alfa, Yankee, India. Azul, Alfa, Yankee, India. Bom dia, prossiga. Muito bom dia. Alfa, Yankee, India, solicitando autorização de reboque do parte 3 para o parte 1, na posição 03. Yankee, foi entendido que é do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03, confirma? Positivo, Paulo, positivo. Autorizado início do reboque no pátio 3, reporta na saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1 no Alfa Yankee Kilo, correção, né? O Alfa Yankee Kilo. Alfa Yankee India, reportará para ingressar no pátio 1 na posição 03, Alfa Yankee India, grato. Salvador, Chané 6251, frente da Delta, bom dia. Cheio da Delta, trafegar avistado, cheque serente pouso, motorizado a 7, ventou no 10 graus, zona 0 nós. Isso, Chané Fel. Aguardando. Zero 3, you're credit to enter the April 1 via Juliet, the gate is 1-1. A-1-1, via Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme o rota plano de voo, nível 360. Decola pistão 0, primeira curva à direita. Perfil de saída da El, Leia da Motiva, após intercepto dos voos no 0, estava até conforme. Transponder 5037, controle 120.8. Autorizado nível 360 para Guarulhos, conforme a rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita, da Eureta Monte, após Atesuru 190, Taubaté. 5037 transponde o controle de saída 120862. Cotejamento correto, repórter tradicional, posição 05, Xanem 6251. Porta lá, grave. Paulo, Alfa Yankee India, na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 03. Alfa Yankee India, autorizado ingresso no pátio 1, posição 03. Posição 03, reportar alterno, Alfa Yankee India. Conforme meu Golf, meu Bravo, acione identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050. Coordenando com a equipe de solo. Agora somente o reboque a cauda da aeronave da Azul após autorizado o push no 5. Após do reboque da aeronave azul, autorizado por 562, encontro. Em coordenação com a equipe de solo, você vai passar indo do reboque. Coordenação com a equipe de solo, agora vai passar indo do reboque, beleza? Salvador, é o Papatango, Mike, Fox. Tango Mike, X-Ray Fox, bom dia pra você, viu? Bom dia, o Mike, X-Ray Fox, na posição 5 do Parte 3, pede autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 a 10 minutos, já coordenado com a Infraero. Autorizado, correção, ciência do giro de motor, reporta término, o Papatango Mike, X-Ray Fox. Mike, X-Ray Fox, formará no término. Solo, Alfa e Anjinha, informando o término de reporte, Mike 1.3, grato por dia. Ciente, bom dia. Né, 62 com 124 a bordo, 5,25 de autonomia, alterno Galeão para o táxi. Autorizado o táxi. A direita Índia com superfície 10, chama a torre em 11895, QNH 10016, bom voo. QNH 10016, autorizado o táxi, é Índia, ponto espera da 10, ponto espera som, torre 295. 62, corno, bom dia. Para o Salvador, bom dia, da 3171. Gente da Delta, posição 07, pronto para a Copa Guarulhos. Bravo, para Serra Bravo, Golfo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola piscina 0, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, Mótima, onde intercepta 210 Tobaté. Transpone 5045 e o controle em 1208, na 3171. Então 3171 autorizado para Guarulhos, 320, decola na perfil da El, Leda Mótima, com primeira curva à direita, após interceptar o Pesulu 1-0, Taubaté. Transponde 5045 e o controle 120, decimal 8, da 3171. Da 3171, no cotejamento correto, reporta posicionar na posição 07, bate 1. 71. Oi, Salvador, bom dia, Chiné 62, 51, ponto espera da 1-0, pronto. 6251, boa noite, Aline decola, piscina 0, ventona 30 graus, 1-1, é nóis. Aline decola da 1-0, 6251. Meu Golfo Romeu meu Bravo, estou autorizado o sinal do ILS, desce para 2.000 pés, o agente 10016, informe estabilizado. Foi Mará estabilizado, Golfo Romeu meu Bravo. Torel, Papa Tango, Mike, Feifó, informando o término do cheque, grato, bom dia. Bom dia. Alfa-Romeo 251 no decolou aos 3, 1 no controle, no 20 decimal 8. Controle 208, bom dia, 62 Isso. Controle Salvador, bom dia, Chiné 6251, decolou, passa 1900. Chiné 6251, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado direto lida. Sobe 360, autorizado direto lida, 6251. Avianca, Oscar November, certo? Prossiga, mulher. Cita autorização de reboque do Pátio 3 para a posição de número 5, Pátio 1. Está autorizado o início do reboque no Pátio 3, você pode sair do Pátio 3 para ingresso no Pátio 1, o Oscar November, certo? Ok, certo. Salvador, Avianca, Oscar November Sierra, próxima interseção Juliette, podemos prosseguir? Posição 5. Afirmo, autorizado a prosseguir posição 05, reporta a término, Oscar November Sierra. Ok, Juliette, reportaria a término. Golfo Romeo Bravo, estabilizando o INS no zero. Golfo Romeo Bravo, completa final, chame a torre, Salvador, 118, decimal 95. 118, 95, Golfo Romeo Bravo, uma boa. Oi Salvador, uma boa, eu papo Romeo Golfo Romeo Bravo, estabilizado no INS X-Ray 10. Golfo Romeo Bravo, chegue trem, fogo autorizado na 0, Ventura 20 graus na 09. Tomará baixado e travado, Golfo Romeo Bravo. 33, decimal 25. Recife 1251, Antena 1-3325, 6251, bom dia. Externo, baixou e travou o Golfo Romeo Bravo. Golfo Romeo Bravo, pouso autorizado na 0, Ventura 20 graus na 09. Pouso autorizado, Golfo Romeo Bravo. Solo TAN 3171, pushback acionamento. Autorizado push 07, chama táxi, TAN 3171. 71. Golfo Romeo Bravo, Sol 40, direita, Sol 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, 1, uma boa, Golfo Romeo Bravo. Qual é o papo do Golfo Romeo Bravo? Vibrou. Papo Romeo, Golfo Romeo Bravo, autorizado táxi e Alfa, reportante da Juliette. Aguardo somente a autorização da Inferno para o táxi. Confirma, tem conhecimento já do Pátio que se destina? Afirmo, Golfo Romeo Bravo. Vai pra Aerostar. Ciente, Papa Romeo, Golfo Romeo Bravo, autorizado táxi Alfa, reportagem da Juliette. Reportagem da Juliette, Golfo Romeo Bravo. 7, Golf Alfa Bravo. O Golfo Romeo Bravo autorizado. Correção, mantenha a posição antes da Juliette. Temos a aeronave em término de puxa, pode ser autorizada até ali. Para o Tarso Sam 3171, está com 185, com 4 e 10. Autorizado o táxi. Contar no Pátio 1, após Índia, ponto de espera no 02, 11895, que é legal no 06, bom, são 3171. Tente Pátio 1245, que guarda. Final 0057, okay, did clear bouncer, arrive down to 4006, connect 1016. 1016, connect 6000, connect 4000. 4000, okay, connect 4000, 1016, connect. Confere. Já. Novamente, muito baixa a transmissão, se possível um pouco mais alto. Tem um gato que passou na nossa frente em direção à posição 7. Gente, um gato, então a administração do aeroporto será notificada sobre o gato. Confirma também a posição 07, na frente do 07, está 3171. Exato, está em direção ao 07. Gente, entramos em contato com a mesma e ela solicitará aí ao fiscal de parte, só um minuto. Obrigado. Tava 01, por gentileza, cheque equipamento rádio e chame novamente. Como recebe agora o caçador? Alto, porém ininteligível. É, confirma como recebe agora, o chamador? 5/3. Ok, o caçador solicita que seja coordenado com o seu APM, que voe no nível 200 e após controle de Salvador, chamar direto o seu APM. Ok, será coordenado, acho que é 201. Grato. Torre Salvador, bom dia, o TAN 3171, ponto de espera da 10, pronto. Romeu Augusto, Romeu Bravo, apenas para ficar atento, estamos no reporte de um animal no pátio. A pessoa do fiscal do pátio já está sendo entrando em contato. Taxia com cautela no pátio 1, após Lima. Correção, no través da posição 1-0, mantém a posição e aguarda a nova coordenação. O Papai Romeu Golfo, Romeu Bravo. Tem conhecimento do aeródromo? Negativo, Bravo, mas posição 1-0, se puder informar, o Bravo agradece. Gente, no través da posição 1-0 eu transmitirei para manter a posição. Papa Romeu, Golf Romeu Bravo, confirma onde se encontra? Através da posição 8, pelo menos no finger aqui é 8. Gente, Papa Romeu, Golf Romeu Bravo, agora sim, contato visual, temos um bloqueio na posição 08. Já na, através do 09, agora é só um minuto de coordenação com a torre para movimentação e ingresso na Lima. Só um minuto. Bom, meu Golfo Romeu Bravo, agora sim, ele já está coordenando aqui com a torre. Está autorizado o ingresso na Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama a torre para cruzamento do, da pista 17 em 11895. Boa noite. Boa noite, bom dia. Lima, Quebec. 01, não é a torre? Na escuta, prossiga. Confirma, você ia chamar o Saulo pra cópia? É, negativo. Quente, são cópia, o Cascavel 01, Salvador Galeão, conforme briefing, nível 200. O transponder 2640, controle Salvador 120.8. Negativo, Galeão, conforme, 200, 2640, também transponde, 1208, controle de saída, o Cascavel. Levantado o táxi, Cascavel 01, por gentileza, cheque novamente equipamento rádio. Negativo, chamará para o táxi, já verificou o equipamento rádio, Cascavel. Europa 057, you replayed final LS X-ray 1810 down to 2000 feet, reporting local as well. Ok, here for LS X-ray number 10, this is 2000, according to Europa 057. O senhor Romeu Bravo autorizado, cruzamento livre, costa parque A. 731-71? Siga o 731-71. É possível coordenar para de monte, vai? Pode. Tô 371, mantém ainda a Leda e chame o centro Recife na frequência 1251, alternado 133, decimal 25. Centro Recife 251, alternado 3325. Obrigado, bom dia. Táxi, o Cascavel 01. Cascavel 01, reporte na Oscar, o ajuste no 0 no meia. Relativo, reportará ajuste no 0 no meia, Cascavel. Para o ingresso, Cascavel 01. Bel 01, cruze a pista 1022 e chame solo em 1221. Afirmativo, cruze chama solo 1021, Cascavel. Pai, agora eu passo aí ao pai, sabe? Europa 057, complete the final, contact tower 118.95. 118.95, bom dia, obrigado, Europa 057. Bom dia. Salvador Tower, bom dia, Europa 057, on the island, extra runway 10. Europa 057, good morning, passenger approach and expect landing currently. Europa 057. Salvador, bom dia, o Cascavel 01. Cascavel 01, bom dia, autorizado táxi Alfa, Bord Juliette, ingresso Pati 1, Pós Índia, ponto espera pista no 0, chama a torre em 1-1-8-9-5. Que legal no 0 no meio, bobo. Afirmativo, chamará no ponto de espera o Cascavel pela Alfa e ele atinge Cascavel Verona. Zero 057, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, Europa 057. Salvador, bom dia, o Azul 2775, transfere na Pro de Mário. Azul 2775, está em contato com o radar através de Coral. O ajuste em Salvador 10 no meia, chama para descida e está autorizado direto do Duna. Direto Duna, 16, depois vai para descida o Azul. Delivery 057, on the ground 03, vacate to your right via Golf and call ground 1 to Small 1. Okay, right, call 1-1-1, já passou o ponto de espera aproximadamente uns 200 metros. Cascavel 01 na linha e mantém opção 90. Ali mantém 90, Cascavel. Como você precisa? Omni Europa 057, runway 10 vacante e vai a bom. Reportarei livrando o azul. Temos o copy on this moment, do you rest the copy? Go ahead. They don't have your plan yet, just confirm the clock, confirm the departure, the... We estimate the departure to Sao Paulo Garrulos at 1000. They don't have your flight plan yet on the on your system. I will check with the IS Salvador. Thank you, sir. Azul 2775 está livrando 170 para 2000 pés. Azul 2775. Europa, tira para cá. Alan Europa, 057, do you know where we are in the stand? Profound the message Europa 057, 057, correct? 057, do you know the sound, sir? In position? 057, you got taxi Alpha after Juliet, you are April 1, and after the gate is 10, the April 1. April 1, you are now taxi by Alpha, we call you, we are reaching close to Juliet. Clear to enter Juliet and April 1, Europa 057, until the gate 10, you are clear. Clear to Juliet, April 1, and turn 10, Europa 057. Controle Salvador, é o Cascavel 01. Controle Cascavel 01, contato radar, suba para o nível 180, autorizado direto Coral. Direto Coral 180, Cascavel. Foi direto Duna, desça para 3.000 pés, com a gente, 0.6. É confirma, é para o Rio 5973. Semo, Rio 73, voe direto Duna, desça para 3.000, com ajuste no 0.6. Bom dia, boa noite, senhora. LS, informe estabilizado. Informativo, reportaremos estabilizado, azul 2775. Primeiro, autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5064, controle 120, decimal 8, gol 961. Gol 961, autorizado Galeão, 3620, Upper November 857, colada 10, curva direita, Dael, Leda e Rumi, controle 208.